Telão, 22:04. Rádio Monumental, ZYK 704. 1.080 kHz. Em 91, a Monumental é mais sucesso. Padaria e Confeitaria São Joaquim, de José Carlos, pertinho da Rádio Monumental. Sempre com pães quentinhos. São os melhores da cidade. Leite, doces, bolos, frios. Tudo com muita higiene e bom gosto. Padaria e Confeitaria São Joaquim. O atendimento como você gosta. Rua Domingos Garcia, 39, pertinho da Rádio Monumental.